sei que estou aqui, ainda bem. Muito agi, muito andei, muito sofri, quase me matei. Quase não resisti, mas me levantei. O chão que caí, errei. A que cometi, a que paguei. Difícil pra mim, só eu sei. Todos que estão aqui sofreram também. Os que são assim, sempre vão ser reis. Os que vão ao fim, verão o além. É o infinito, o paraíso, em algum lugar. Está parando no caminho, nunca vai chegar. Não é pisando no inimigo que vai te levantar. Ajudando o amigo, muito vai ganhar. Nada materialismo, não vai poder levar. Algo com muito mais sentido que me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Jesus, isso me faz inspirar. Me faz inspirar. Me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Eu consegui, mas aí foi embaçado pra chegar aqui. Peguei atalhos, no caminho revi retardatários que não puderam prosseguir, por ali pararam. Sei lá, tentaram ir no mais arriscado. Também esse país me deixa sufocado, mas escolher sim ou não é errado. Mas peraí, está cavando pra baixo. Não é assim que vai sair do buraco. A chuva vai cair, tá afundando o barco. Com livros se pode esvaziar litros de nada, da mente no ar. Amigo, a todos se pode enxergar. Está olhando pro escuro, isso vai te cegar. Luz está no início, mas a volta tem que dar. Até achar isso que me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Jesus, isso me faz inspirar. Me faz inspirar. Me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Isso me faz inspirar. Deus, diamantes vou poder levar comigo. Mais importante, poder estar com Jesus Cristo. Mais consagrante, de ter uma luz no caminho que me conduz. Se está vivo, me seduz pro infinito. Não está mais pregado, mas permanece vivo. Por isso que canto e rimo, por isso que ando. Respiro, no entanto, mano, tiro o dedo do gatilho. Vai tentando estar apontando sem medo no versículo. Sem querer fez o mal, sabendo o que vai dar. Te jogou no lamaçal, cê ficou sem ar. Agora faça o bem, sabendo o que, que vai acontecer. Vai te acolher, vai renascendo, vai poder perecer. O ar que vai inspirar, vai ser o que nunca ouviu falar. A ponto de te fazer voar, comece já a embarcar. Nessa viagem não queira aterrissar. Vai ficar sem Cristo, que me faça respirar. Isso me faz inspirar. Isso me faz inspirar.